Namorinho de portão, biscoito, café, é o primo e o meu irmão. Conheço esta onda, vou saltar da canoa. Já vi, já sei que a maré não é boa. É filme censurado e o quarteirão não vai ter outra distração. Eu aguento calado, sapato, chapéu, o seu papo furado. Paris, lua de mel, a vovó no tricô, chacrinha, novela. Não tem mais.